Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, caros ouvintes. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Interweb. Hoje é quinta-feira, estamos a 18 de novembro de 2010. E como já sabem, às quintas-feiras nós trazemos de sempre músicas de artistas bem conhecidos, mas as músicas, essas, ou as versões, essas é que nem por isso. Nos próximos minutos vamos passar a transmitir um pouco de um acústico de Nelly Furtado. Isto porque aqui encontram-se três músicas que certamente conhece, talvez não conheça só estas versões. Vamos ficar com versões ao vivo de I'm Like a Bird, Say It Right e Manos al Aire. É, portanto, um trabalho recente, um lançamento recente de Nelly Furtado. Ora, são então estas as três músicas que vamos ouvir para iniciar mais uma emissão do nosso Musicália. Músicas estas que são então gravadas ao vivo. Vamos ouvi-las. Exciting to be back in Germany, for real. You're beautiful, that's for sure. Never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. That I won't ever change, though my love is red, though my love is true, yeah, yeah, yeah. I'm like a bird, I don't lift my wing. I don't know where my soul is, I don't know where my home is. Red.

control, hablando en alta voz. Eres mi corazón y yo tratando de escuchar, no me puedo explicar extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad de nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos, manos al aire. Solo me importa amarte en cuerpo y alma, como era ayer. Tú que perdiste el control, te dejaste llevar por la inseguridad. Y yo que te he visto crecer, me puedo imaginar que todo cambiará. Hoy, aunque todo sigue igual y me mandas a callar diciéndome que tienes que dominar, va a ser el final y yo no puedo así. No tengo armas para enfrentarte. We love you. Thank you. Ora, três músicas da Nelly Furtado e agora três músicas dos Sixpence on Non Richard. Eles tornaram-se famosos quando em 1999 lançaram uma série de temas que fizeram sucesso. O primeiro, Kiss Me, depois There She Go, uma versão não original, como também não é original, Don't Dream It's Over, que foi lançado em 2000 e, aliás, 2002, se não estou em erro, e que pertenceu a versão original pertence aos Crowded House, que 16 anos antes tinham lançado essa mesma melodia. Ora, vamos agora ficar com três musiquinhas deste grupo que, por exemplo, vamos escutar, por exemplo, Kiss Me, mas na sua versão japonesa. Pois é, a versão japonesa de Kiss Me, que mete ali o inglês pelo meio também. Vamos depois ficar com os mesmos Sixpence on Non Richard, mas interpretando uma música do ZABA que... Não, eu ia deixar para o final, mas eu vou dizer agora. Chama-se Dancing Queen, a música que vamos ouvir, e é dos ABBA. Logo depois, do ZABA, mas aqui interpretada pelos Sixpence Non Richard. Logo depois vamos ficar com uma outra música, esta dá pelo nome de Breathe, e eu trago-a porquê. Ela aqui em Portugal não é assim muito conhecida, aliás, não é muito conhecida, mas foi uma das grandes músicas de sucesso dos Sixpence Non Richard. E então é assim que vamos caminhando para o final da nossa emissão, porque quando eu voltar já será para as despedidas. Mas antes deixo-vos estas três grandes músicas. A primeira, Kiss Me, a versão japonesa dos Sixpence Non Richard. Música. Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Thank you. Ora, acabamos de identificar com Breathe, música dos Sixpence. Pois é, pois é. Vamos caminhando assim para o final de mais um Musicália, mas antes de eu ir embora, deixo-me trazer-lhe uma música que certamente não é do seu conhecimento, ou provavelmente não será do seu conhecimento. Só mesmo quem gosta e muito de Chitãozinho e Xororó. Porque, na verdade, esta dupla brasileira já está reunida há... Sabem há quanto tempo? Eu vou-vos dar uma ideia. Estão reunidos há 40 anos. Chitãozinho e Xororó. Há muito tempo que se ouve falar deles, mas... E onde estão as músicas? É verdade. Nós temos aqui a primeira música que a dupla gravou. Foi no ano de 1970. A música chamava-se Galopeira. E é essa mesma que vamos ouvir na sua versão original. É essa música, ainda com muitas influências do sertão, que nos vai levar até ao final do nosso programa. Vamos então ficar por aqui com esta música que... Enfim, de uma dupla bem conhecida a todos nós. Música, aliás, como música que poucos de nós conhecemos. Galopeira, a música de Chitãozinho e Xororó, a fechar a emissão de hoje do Musicália. Até amanhã! Cantar galopeira.